Eu sou o Wizy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, como foi a semana? Cara, final de semana turbulento, muito maneiro. Eu fui prestigiar o evento dos nossos amigos lá da Taverna do Dragão novamente. Aqueles lá que a gente já falou aqui no MPB e tal, que você comeu franguinho e achou maneiro. Porque eles cuidaram da organização da festa, veja você, de 10 anos do Marcos Castro. Castro Brothers lá, o Marcos e o Matheus. Foda, né? E cara, a gente tá aí na internet há um tempo já, né? Você principalmente, que pôs a cara pra produzir conteúdo há um tempão e tal. E mano, 10 anos? O seu canal também já tem tudo isso, né? Tem 10 anos, completou 10 anos no ano, deixa eu ver aqui, foi em 2016, ano passado. Então, ano passado, os caras completaram recentemente e cara, foi maneiro porque assim, eu fui pro Rio de Janeiro, né? Os caras ficam lá e tal, a festa foi lá. Aí na ida, eu já perdi o voo. Aí você fala, caralho, cabaço, sabe que tem que chegar antes. Só que, mano, eu moro numa cidade gloriosa de São Paulo, que é o seguinte. Meu voo estava previsto para 10h55 da manhã. Eu saí de casa sabendo já que era um dia que tem trânsito e eu ia de carro e os caralho, que era sexta-feira. 6 horas da manhã. E aí, ainda assim, eu consegui perder o voo. Porque tava tendo manifestação. Parabéns, não, mano, pensa, Easy, se eu fosse de carro direto pro Rio de Janeiro, era capaz de ter chegado antes do que as merda que deu, tá ligado? Porque tava tendo manifestação, aí o acesso ao aeroporto tava fechado. Tipo, era 10h55, eu cheguei 11h30. Tinha gente ateando fogo nas coisas ou tava de boa? Pneu na rua fechando, tá ligado? Polícia pra caralho. Isso é o Brasil normal. Nada mais que uma sexta-feira normal para um brasileiro. Aí eu cheguei 11h30, o voo era 10h55, como eu falei, tomei na Jabiraca. Mas por sorte, cheguei lá, troquei ideia com a mulher da Gol, veja, você vai até elogiar a Gol aí, apesar de não estar ganhando nada pra isso. Chocando e aí a mulher... O Evandro tá fechando altos negócios por fora que eu tô ligado. Porra, a Gol, mano, se o dia que a Gol patrocinar a gente, tem um boneco. Precisa nem pagar em dinheiro, paga em passagem mesmo. traz o Easy todo mês pra gente dar um rolê, tá bom. Aí eu cheguei lá com a minha cara de gato do Shrek, tá ligado? Contei, porra, tá tendo manifestação aí, né? Foda. Aí a menina, a gente vai remarcar pra todo mundo aqui sem custo. Aí eu viajei um pouco mais tarde, mas pelo menos eu dei o rabo de não... Você não pagou, né? É, de não pagar, porque eu já tava... Mano, eu já tinha aceitado a piroca. Porque eu falei, mano, tem que ir, né? Aí eu comecei a entrar no... Você só tentou diminuir a grossura, basicamente. É, tipo, eu entrei no site, já tava vendo em vários sites de promoção, qual que era o mais barato. Já tava cogitando viajar de madrugada, dormir no carro, mil paradas. Aí, beleza, passou o evento lá, foi da hora pra caralho e tal, não sei o quê. Aí, na volta, os caras foram me deixar no aeroporto e me deixaram no aeroporto errado, mano. Ah, caralho, como que você não sabia, porra? Não, eu só sabia o horário, não era eu que tinha comprado a passagem. Aí eu falei, tá chegando a hora, vamos aí, vamos. Por sorte, eu saí bem antes na volta. E o aeroporto lá no Rio é um perto do outro. Aí eu fui embarcar, apareceu assim, aeroporto não localizado. Falei, eita, porra, como assim? Eu estou no aeroporto? Aí a mulher, seu voo tem... Esse povo simpático que trabalha no aeroporto dando orientação. Porra, nem me fala. Seu voo tem escala, não? Aí eu, não tem não, eu vou direto. Deixa eu ver isso aqui! Aí tomou o papel da minha mão, tá ligado? Que nem o Dalsim, esticou a mão. Mesmo, mano. Porque... A mulher... Que é aquela mãozinha de geleia que você jogava? Pode crer. Esticou o bagulho, né? Grudou no meu cartão de bike, puxou pro lado dela. Aí falou, você tá certo e tá no horário, você só tá no aeroporto errado. Aí eu, eita porra. Caralho, você tá no aeroporto errado. Mano, eu já fui pra entrevista de emprego ou pra reunião no trabalho, coisa assim. Aí eu entro na sala errada. Então... você tava no aeroporto errado, porra. E querendo embarcar e falando merda, que não tava passando. Aí, por sorte, como eu falei, tinha tempo, chamei um amigo Uber lá, tá? O flamenguista chato pra caralho, maluco. Aí ele foi me levar, pô. Mano, o cara, porra, o Flamengo é foda. Meu, mano, força o Flamengo, eu quero chegar em casa. E eu ainda tava doente, mano. Foi o final de semana foda. Peguei intoxicação alimentar, porque eu fui comendo a porra de uma padaria. Mano, cê é louco. Esses dias que eu fui melhorar, tá ligado? Mas tirando essas cagadas todas, estamos aí firme e forte. Tá, e vocês, boa. Aconteceu alguma coisa diferente? Eu tô vendo que você tá no José Rolezinho agora, hein? José Rolezinho com essa amiguinha. Porra, eu? Vai não, pra... Não, ah, o seu Stories diz. Seu Stories é uma festa. Meu Stories, ele tá me entregando, na verdade, então. Pois é, não adianta você falar, tô caseiro aqui, gosto de assistir o Netflix. Aí o cara... tô muito caseiro, assisto muito Netflix, do House of Cards. Meu negócio é Netflix, exatamente, ficar em casa, tranquilo. O cara abre Stories do maluco, 2 horas da manhã, tá lá, loucura. Eu tive saindo mais com a galera recentemente. Acho que eu não falei isso oficialmente aqui no podcast, mas eu estou solteiro, Evandro! Olha aí, porra, aí, ouvintes solteiros, aproveitem! Tá no Canadá, um pouco longe? É, mas até aí... Se dá seu jeito. Alô, é, a gente falou da Gol, alô, Gol, ajuda isso. Aí, olha aí, ajuda aí, Gol. Gol e demais companhias aéreas. Cara, Depois de 13 anos com a mesma pessoa, estou na pista, como dizem as pessoas descoladas. Moleque piranha. Tá na pista pra levar. Tô aí, mano, porque deve é. Não, mas é bom, tem que aproveitar, mano. E aí os amigos dos amigos vêm ao resgate, aí a gente tá saindo sempre, pai e tal, essas... Eu tive aprendendo... Ainda vamos gravar um podcast sobre o que eu aprendi nesses breves meses sobre a vida de solteiro, os tais Tinders e afiliados, entendeu? Apps de pegação e derivados. Apps de pegação. Depois a gente vai gravar um programa bônus só pros padrinhos, pra conter, tá ligado? Pra não ficar muito em público. mas vou soltar o link de qualquer jeito, né? Até aí, foda. É mesmo, os caras são fodas, vai rolar pirataria do episódio bônus. O Grêmio sempre solta o link antes, safado. Mas é isso, cara, tô saindo com a galera e vendo todo mundo, sabe aquela musiquinha lá do Aladdin? Tomou vergonha, começou a treinar bonito, fazendo caminhadinha, coisa e tal, aí, ó. Comendo feito um paquiderme pela primeira vez na vida. Olha, né? isso é bom. A vida. Mudanças foram necessárias, né, mano? É que nem videogame a nossa vida. Tudo é fase. Teve uma fase que você tava com alguém, foi maneiro, se casou e coisa e tal. Agora você tá numa fase diferente. Já você quer tu faz de novo e aí segue a vida. É assim que funciona. Casar de novo? Tá louco. Não, falei que é taro facho. Existe a diferença. Ah, sim. entre o status. Manja o status da MSN? Status. Não me pegam mais, irmão. Não me pegam. Status, capturado. Ninguém mais. Nessa eu não quero. Se tacar a Pokébola. Eu desvio da Pokébola, tá ligado? A Pokébola Master não captura mais o Easy. Nessa eu não caio mais. Mas, Evandrilson, vamos desenvolver essa ideia do nosso podcast. Um bônus seria maneiro. Bônus mais 18. Padrinhos. Aí, ó. Porra, então, Evandro, fechou. Essa semana eu não trabalho. Vamos gravar o bônus para maiores 18? Vamos, fechou. Demorou. Evandrinho. Semana que vem. Vamos pras notícias. Sim. Enviado pra gente, cara, que nem o maluco lá do... Não, o cara que fala ok, que é um cara... Sei lá, mano, é o cara da fofoca aí. Enviado pra gente diretamente pela Júlia, @JuliaWN_. A gente falou recentemente de ouvintes mulheres, olha aí, ó. Pois é, e é foda que, tipo, a galera da internet foi aos poucos descobrindo que eu tô solteiro e aí já mandaram os comentários, por isso que o Easy Nobre quer conversar com as ouvintes femininas e tal, não sei o que. Os caras... Mano, só que... Mas o cara não pode querer alcançar um público maior que a galera já pensa só que é na tem Xerox e Holmes, caralho. Os caras vai mano. O cara acha tweet seu de 2011, tá ligado? Caralho, aqui, ele quis dizer isso. Nem tem nada a ver. Música de Marília Mendonça faz casal capixaba parar na delegacia. Após uma briga, a mulher começou a ouvir a canção Saudade do Meu Ex. Ixi! Filha da puta, né, mano? Sacanagem! E o tempo fechou entre eles, inconformado com a música, o rapaz agrediu a namorada com um pedaço de pau! Caralho! Olha que tá tranquilo, pessoal, no Espírito Santo. Eita porra! As músicas da cantora Marília Mendonça têm marcado alguns relacionamentos, e uma das suas canções virou caso de polícia em Jerônimo Monteiro, região sul do Espírito Santo. Um grande abraço ao amigo João, que mantém o mapa do MPB. Não sei se ainda tá sendo atualizado, que tem um tempinho que eu não vou lá. Ele é de lá? Não, tô só dando uma olhada. Ah, sim, entendi. Pra ele atualizar. Cara, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que eu estou morrendo, peraí. Caralho, aqui tá tão frio, mano. Agora, pois é. Sabe o que é foda? Eu tirei uma foto, outro dia fez 33 graus aqui, né? Isso é louco, mundo, saudade. Nossa! 33 graus, caralho, aqui tá mó frio. Eu falei, mano, é assim que funciona as estações do ar. É, não sei tipo, se você tá ligado. É assim que funciona mesmo. Liguei o ar-condicionado aqui, nossa, a teta tá suada aqui já. Caralho. Um casal foi parar na delegacia após uma briga por causa da composição Saudade do Meu Ex. O rapaz se sentiu ofendido porque a namorada cantava música e a agrediu com um pedaço de madeira na delegacia. Caralho, velho. Mano, sabe o que é foda? Eu consigo visualizar exatamente a situação. Não, tá pode crer, mano, pode a crer. A menina pistola foda, aí ela liga o rádio alto pra caralho. É. Ah, é, como de, no YouTube, normalmente. Se a galera que escuta isso daí, escuta pelo YouTube. Aí ela começa a cantar, mas tipo encenando, tá ligado? E olhando pro cara e fazendo a dancinha. Ah, caralho. Graça, mano. Caralho. Na delegacia, a explicação para o caso foi dada pela própria vítima de 18 anos, porra. Olha, crianças brigando. Uma criança. Ela contou que soube por uma colega que o namorado havia dado uma carona pra uma moça da cidade. Foi questionar o rapaz de 23 anos. Porra, o cara deu uma carona e a mina foi dar bronca por causa de uma carona, porra. Ah, sei lá, mano. Às vezes ela tava cabreira. Que bobagem, que bobagem. Ele confirmou a carona e os dois brigaram. Naquela mesma noite, ela foi até a casa da moça pra tirar satisfação do quê, porra? Tá, porra, então é, mano, mulher louca. A gente já falou aqui. Você pode ser o que você quiser, só não pode ser louca. Essa aí é o nível da mulher louca. Essa é louca. Mas, porra, 18 anos, mano. 18 anos, fazer o quê? Ao retornar para sua residência, a jovem decidiu ouvir a música de Marília Mendonça e ficou sentada em frente de casa conversando com duas amigas. Justamente no trecho da canção que diz: ai, que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. O rapaz chegou pra conversar com a namorada e, ao ouvi-la cantando, ficou nervoso e começou a gritar e questioná-la se ele não era homem de verdade. Eu tô conseguindo visualizar perfeitamente a cena. Sim, sim. É outro jagunço também, né? A gente tá falando que ela não é normal, mas, mano, o cara... Não, pois é, eu tô lendo essa porra aí e, tipo, tá rolando um teatro na minha cabeça, sim, com a encenação, entendeu? Reconstituição do aqui agora aqui. Que merda. Em seguida, o rapaz pegou um pedaço de madeira e atingiu dois golpes nas costas ainda. Caralho. Por cima de covarde, caralho. A ripa. Não o suficiente bater numa mina, sim, mas uma ripa. Caralho. Uma... Aquela de cama, tá ligado? Pô, a ripa é aquelas... Essas tretas de uma, eu não sei, parece Street of Rage, brota do chão, tá ligado? As ripas de cama que os caras pegaram. Não, dependendo de onde a pessoa mora, tem sempre aquele entulho, né? O cara foi lá e pegou uma ripa. Mano, a prefeitura coloca, cama, sei lá. Tem uma verba da prefeitura, deixar pedaços de madeira pelas ruas para a população brigar. Pra deixar o Brasil mais parecido com o jogo do 99 vidas, inclusive vai lá comprar. Pode crer, olha aí. Caralho, olha isso. Atingiu dois golpes nas costas da vítima, que arremessou uma pedra em direção do rapaz. Caralho, tava um quebra-pau foda. Tô falando de diferente, caralho. Ela já foi na outra lado de lixo, pegou outro item e aí virou... Jogou nele. Ainda nervoso, ele a agrediu com socos e chutes. Tipo, entrou um combo, causando várias escoriações no corpo. Mano, que escroto. O caso foi registrado no mês de abril, mas só foi divulgado pela polícia nessa quinta-feira. O rapaz será indiciado pela polícia e vai responder pela Lei Maria da Penha. Após serem ouvidos, os dois foram liberados. Por que ele foi liberado? Isso não é da prisão, não? Essa porra aí, tipo, o cara fica preso preventivamente até se falar o tributo de julgamento? Então, daí eu temos que convocar o Celso Pinto neste momento, mas eu acho que é só se ela der parte. Se ela quiser ir lá e acusar, falar, foi agredido, o caralho, e quer dizer, fuder o cara, ela consegue. Mas se ela falar, não, a gente brigou e já se resolveu aqui, aí ele é solto. Eu acho que foi isso que aconteceu. Cara, mas, porra, eu imaginei que uma parada dessa, o cara, tipo, desde preso, já entra as pulseiras nas munhecas e o cara vai ver o sol nascer quadrado. Então, mas quer dizer que você pode pegar um pedaço, você pode pegar uma ripa, dar duas paradas nas costas da mina, dar soco e chute e eles... É, beleza. Virar notícia ainda e ficar de malandrão. E fica de boa? Porra! Pelo jeito, sim. Mano, o foda é que eu abri aqui a letra da música pra ver, né? Porque eu não conheço. Apesar dessa mina aí, Marília Mendonça, ser uma das artistas atuais mais famosas no Brasilzão da massa. E realmente a letra... Eu nunca tinha ouvido falar dessa mina na vida. É porque você não consome, mano. Eles colocaram... Abre o seu Spotify aí e vê as mais tocadas no Brasil. Certeza que ela tá entre as 10. Eu nunca... Eu vou ouvir rapidamente aqui. Saudades do meu ex, peraí, tá? Eles colocaram... no site, colocaram lá embaixo. Ouça a música que casou toda a polêmica. Vou botar aqui. Deixa eu ouvir aqui. Vamos ver aqui. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. Caralho, casou, né? Nem causou, né? Cara, tipo um brega. Ele se chama de sertanejo universitário, mas nem é o sertanejo universitário mais. Tem várias duplas sertaneja feminina, mulher cantando sozinha e tal. É tipo um brega, basicamente. É tipo um brega. Fala normalmente de amor, que me deixou, não sei o quê. Mas pro cara que tá bolado, realmente... Música de dor de cotovelo, basicamente. Exato. Mas, mano, pro cara que tá bolado, realmente a letra é foda, cara. A hora que ela fala... Pô, a música... Se o que era homem de verdade... Música é foda, porque a música... Caralho, isso é foda. Esses jagunços, tá ligado? É, então. Esses jagunços, filho da puta. A música, eu ouvi uma parada que é muito verdade. Quando você tá de bom humor, você ouve a música e você curte a melodia. Quando você tá pra baixo, você ouve a música e você saca a letra, tá ligado? A letra realmente... fala com você. Isso é verdade pra caralho. E é uma música como essa. O cara acabou de rolar a briga com a mina. Tretar, E aí a mina aparece cantando: meu ex, que era homem de verdade. Eu entendo o cara ficar bolado, mas não dá paulada nas costas da mina, velho. Não, a força de pegar um tacape e botar pra ela da caverna. Cara, foi de crer, mano. Homem das cavernas, Capitão Caverna total, mano. Esse mano. Caralho, esse é meu Brasil. Não tem comentário, né? Tô até surpreso. É, tem uns sites que acho que pode evitar treta. Os caras estão travando a área de comentários. Pode crer. Eu acho que vai ter otário falando que o cara tava certo. Sempre tem. Ah, sempre tem os eleitores do Bolsonaro. Ela... Porra, falando nisso, continuando com a minha rapidamente. Um adendo antes, daí, então, antes da gente ir pra próxima notícia. Aventuras de Evandro em curta temporada da Casa dos Pais, né? Domingo, eu fui descer no outro lugar aqui que eu tô deixando o carro e tal. Aí eu encontrei os amigos de infância. E aí, pô, você tá por aqui de novo, não sei o quê. Aquele mesmo papinho de sempre. E aí, mano, tem um maluco que é muito direita, tá ligado? Ele é o extrema direita foda. Sim. A família dele tem 3 policiais e ele queria porque queria ser policial. E aí, assim, não vamos discutir política aqui, posição, nem que o cara acredita, nem que o cara não acredita. Mas foi engraçado por quê? Tava ele... E aí tinha outro brother nosso também, amigo de infância e o caralho, que é o extremo esquerdo policial. Então é como se estivesse numa rota. Tem. Não, extremo esquerda policial não. Extrema esquerda de posicionamento político. E aí como policial, se tivesse... A galera da polícia geralmente tende a ser o cara que queria policial era extrema direita monstro. O cara que queria ser policial e a família dele tem policiais. O cara da esquerda, ele faz faculdade de assistência social. Daí você já sabe como é extremo, tá ligado? Aí... São vetores completamente opostos. E aí era como se eu estivesse numa roda, mano, junto com o Jean Willis e o Bolsonaro na mesma roda trocando ideia, tá ligado? E aí, como a gente mano, lê pra caralho. Mas tava cordial, tava civil ou tava... Os caras se respeitam, mas é legal você ver o circo comer, porque eu só ficava tipo um intermediador do debate, tá ligado? Os caras começavam a discutir sobre uma coisa, aí eu... Mas você não acha que... Aí eu falava alguma coisa. Aí os caras diziam, não, porque não sei o quê, bandido bom, bandido morto. Aí o outro, mas se fosse alguém da sua família, você ia querer que matasse? Aí não sei o quê. Aí eu só ficava jogando, tipo, mas... E o aborto, o que vocês acham? Aí os caras ficavam... Caralho, mas que filho da puta. 15 minutos, tá ligado? E tipo, só eu de braço cruzado assim, ouvindo, sem opinar em nada. E os você caras se matavam. Apenas ver o circo pegando fogo e o palhaço correndo em chamas. No meio do picadeiro, era o que você queria. É que tava foda, mas eu cogitei sacar o celular e gravar pra virar áudio pro MPB, tá ligado? Caralho, por que você não fez isso? O celular tava sem bateria. Eu tinha descido do carro justamente pra pegar o cabo do celular. Mas, mano, é muito engraçado você ver como o cara defende, tá ligado? O que ele acredita, tipo, é uns bagulho muito infantil, mano. Não, por quê? Vai ver se no lugar que tem pena de morte tem bandido. Aí você fala... Claro que tem. Então, aí o cara não sabe o que falar, tá ligado? Isso é que é foda. O cara aprende os bordão, tipo, na página de fanboys do Bolsonaro da vida. Nada contra os eleitores do Bolsonaro. Só usando como exemplo, porque isso é o tipo de coisa que se vê nesses locais. E aí ele aprende esses bordões, mas aí alguém fala, não, mano, mas tem... Rola aqui, aí ele já não sabe o que fazer, tá ligado? Fica... foi divertido. Qualquer dia eu vou descer lá de novo, se os dois tiver, eu vou gravar e pedir pro Juliano colocar aqui. Mas enfim, seguindo... Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. Próxima notícia enviada aí, a gente citou ele na primeira notícia, nosso melhor advogado do Brasil, Celso Pinto. Celso Pinto. Exato, no Twitter. Ele mandou a seguinte notícia diretamente do IG Ciência. Sem saber ainda que... Ainda existe o IG, eu tô surpreso. Essa é a notícia pra mim. O IG é um dos maiores portais, esse pá, mano. IG, UOL, Terra, sei lá, estão aí, filme forte. E tem o BOL, lembra do BOL Brasil? BOL tem, mano. Pior que esses dias o cara foi me passar um e-mail e era BOL. Falei, caralho, esse é roots. Aí a notícia é a seguinte. Sem saber, viúva de pesquisador espanhol joga 600 peças pré-históricas no lixo. Essa mina tem que entrar num clube formado pelaquela mulher lá que foi fazer a reforma do... Eu sabia que a gente ia citar ela. O Jesus Rapina. Jesus de Rapina. Mano, essa é uma das melhores notícias de todas, cara. Impossível não citar. A gente devia fazer um MPB Classics, tá ligado? E aí comentar só as notícias mais clássicas que já teve de cagada. O Jesus Rapina é uma delas, porque, mano, eu lembro da carinha A carinha de Jesus Rapina é maravilhosa, mano. O Museu de Castrelos terá que ampliar suas instalações para abrigar as peças encontradas no lixo pelo casal. O psiquiatra teria mantido coleção durante anos. Mano, caralho, a mulher fez bosta. A mulher jogou 600 peças do malandro no lixo. A 90 quilômetros da famosa Santiago de Compostela, na Espanha, uma inesperada descoberta colocou... Não foi aí que o maluco lá, o Paulo Coelho, escreveu o livro dele? Puta, eu nunca li, mas eu acho que foi, mano. Que foi, tem aí, o... Como é o nome do... Tem um trajeto lá, né, do mago. Trajeto, é isso aí mesmo. Alguma coisa de Santiago de Compostela. É. Não fica ali Paulo Coelho, não, mas dizem que é bom. É o Paulo Coelho, tô falando assim. Não, eu tô falando que não é, caralho. Não tô falando que é o Robert Langdon. Mas eu não sei te dizer exatamente se é aí. Uma inesperada descoberta colocou a cidade de Vigo nos principais noticiários do país europeu. Isso porque, dentro de várias sacolas que iriam para o lixo, foram encontradas cerca de 600 peças pré-históricas. Caralho. Que datam de 30 mil a 9 mil. Os caras também não me ajudam, né, ó. O 30 mil tá escrito em numeral, 3 e 0. Mas eu acho que isso é alguma regrinha a BNT, mas aí, sei lá. Fode o cara que tá lendo, né, mano? Que não estudou jornalismo e tá aqui só fazendo lê, graça. Lê com calma. 30 mil a 9 mil anos antes da Era Comum. O que seria a Era Comum, Izzy? Você que manja disso. Antes de depois de Cristo, eles mudaram isso pra ficar mais uniforme. Descoberta aconteceu em janeiro e mudaram a nomenclatura. Isso. O que a gente conhecia quando a gente era moleque, chamavam isso de antes de Cristo e depois de Cristo. Agora isso aí virou... Sabe o que é foda? Provavelmente mudaram pra não ofender quem não acredita em Cristo, tá ligado? Não, eu imagino que se eu for procurar agora, deve ter um vídeo do Nando Moura reclamando disso aí. Pode crer, sempre os caras chatos, né, mano? A descoberta aconteceu em janeiro, quando um casal que caminhava pelas ruas da cidade percebeu as inúmeras sacolas e achou estranho que tantas rochas numeradas fossem apenas lixo. Caralho, tem os dois, eu nem reparei. Pode crer, tem um númerozinho ali, ó. Porque já tinha sido catalogado e tal. Tá ligado embaixo ali, ó, a etiquetinha? Sim. Caralho, foda. Puta trabalho, mano. Porra. Porra, né? A pessoa pegou jogando lixo. Eles decidiram chamar as autoridades, que não surpreendentemente ficaram surpresas com os achados. Desde então, a Espanha Isso é uma construção de frase muito merda. E louca não pra fuder também, né? É. Ficar surpreso. A Espanha passou a acompanhar... Eles podiam ter colocado... Se eu tivesse escrito essa matéria, olha, a linha de redação com o professor... Israel Pasquale. Eu teria colocado assim: eles decidiram chamar as autoridades, que naturalmente ficaram surpresos com a chave. Sim, bem mais fácil. Porque não surpreendentemente ficaram surpresos, é uma escrita muito... Fica meio esquisito. Desde então, a Espanha passou a acompanhar de perto a evolução dessa história. Segundo o portal da estação da rádio Catena SER, as peças eram um segredo do psiquiatra José Manuel Garcia de Vila, que faleceu em 2014. Segredo? É, às vezes o cara, mano, vamos ver. O homem deixou os objetos de sua pesquisa em um depósito em sua casa e, como sua esposa não sabia o que era todo aquele material, imaginou que fosse apenas... Isso dele? Pra que ele escondia? Vamos tentar descobrir. Entretanto... Caralho, a fonte aumentou do nada aqui. Entretanto, se tratava-se de uma coleção muito valiosa e Vila parecia ter dedicado muito tempo da sua vida estudando as peças. De acordo com o policial local, o médico iniciou sua coleção logo no início da sua carreira, em Salamanca, quando começou a recolher as ferramentas e artigos em cerâmica. Todos eles foram catalogados de acordo com a sua idade e procedência geográfica. E agora, um museu se encarregou de continuar a pesquisa do espanhol e divulgá-la para a sociedade. Aí tem mais um restante. Não vai dizer qual é que era desse cara com essa notícia. Já tô bolado, hein, mano. Como é que é? O Big Deal é que a mulher jogou fora, mas eles não vão explicar por que esse cara tava escondendo essas porra aí sem falar pra ninguém. Pois é. Logo que o segredo foi descoberto, o Museu Municipal de Quinhones de León, conhecido como Museu de Castrelos, deu início ao trabalho de recuperação de todo o material, que, de acordo com o canal português TVI 24, foi classificado como uma coleção de grande valor e interesse científico por especialistas da instituição. Agora o museu anunciou, segundo o site Atlântico.net, não parece um site muito confiável, mas tamo aí. Que terá que... Atlântico.net. Atlântico.hpg... Como é que era? CJB.net. Geosites, lembra? Geocities. Que terá que ampliar as suas instalações para abrigar todo o material. Caralho, o cara tinha coisa pra pôr, então. Tem um museu, mano, 600 vai ter que... pedrinhas, mano. Então, mas depende. Se for pequena, mano, dá pra pôr na sacola, caralho. Mesmo sendo pequena, mano. Expor, 600, né? Tem que de qualquer expor, coisa. Né? É foda, exatamente. Eles não vão chegar no museu e colocar todas as pedras em um local só e ter que a gente olha se a música. Porra, o chão, né? Porra, o chão do jornal. Exatamente. Chega um saco e joga assim, ó. Pois é, não dá. Tem que ter uma apresentação e tal. Segundo José Balesta, diretor do museu, explicou para o portal: se trata de uma coleção muito interessante, porém, ela não conta com peças inéditas que possam acrescentar informações da cronologia da pré-história na Espanha. Na realidade, as peças são muito parecidas com as que já foram expostas na ala arqueológica do Instituto e deve entregá-las em breve. É! Era uma coleção, mas não era. Entregá-las como assim? Vão devolver? É isso que ele quis? Não, ele vai colocar lá. Integrar, né? Integrá-las. Ah, sim. Integrá-las. Okay. Você entendeu? Entregá-las? Eu acho que você falou entregá-las, inclusive. Aí saberemos só do replay que o Juliano vai saber. E deve entregá-las em breve. Que eu também não confio muito, não. Pois é. Um monte de palavras difíceis, cara. Isso é louco. Ficou parecendo que eles iam entregar de volta. Eu falei, pô, não faz sentido. Soletrando. Então, mas, mano, isso é o que você falou. Ah, o big deal dessa notícia é a cagada da mulher, né? Porque... A mulher viu as pedrinhas lá e falou, isso é tudo lixo, foda-se. Ocupando espaço. Tem um lugar aqui perto da casa dos meus pais que eu vou lá direto na esperança de achar alguma parada mega, mega rara que vale milhões, tá ligado? Eu nunca acho nada. Que é um local... É uma ONG, tá ligado? Que cuida de criança, mas eles recebem doações. É. E aí tem muita doação de gente que, assim, tava lá mil anos, essas paradas. Igual essa mulher aí. Igual essa mulher, é. E aí a pessoa, leva essa porra tudo embora e vê se alguma coisa daqui serve pra vocês ou não. Tem uns negócios que você fala, cara, uma vez tinha um quadro, mano, eu fiquei bolado com o quadro, hein? Eu pesquisei na internet, se eu descobri a procedência do quadro, caralho. Porque eu falei, mano, como é que esse quadro é mó? É do Da Vinci, essa porra tá aqui, tá ligado? É isso que eu ia falar. Acabou parando no Brasil, sabe-se lá como, mas nunca é. Nunca é, tá ligado? Mas eventualmente eu passo lá na esperança de encontrar, tipo, Superman número 1, tá ligado? No plástico, novinho, que vale sei lá quanto. Mas nunca eu acho. Mas é nessas histórias aí que brota essas paradas, mano. Uma vez teve uma notícia do cara que comprou uma caixa de jogo antigo do Super Nintendo naquelas paradas que tem nos Estados Unidos de garagem, manja? Os caras vão, tá tudo parado aqui, vamos vender, faz tipo o bazarzinho da garagem. E aí ele achou um Super Mario mega raro, exclusivo, que só existia 3 cópias no mundo, um bagulho assim. E aí foi nessas, mano. Tinha pessoa que não sabe a validade da parada e joga fora. Sim, sim, sim. Ou põe pra vender por um preço ridículo. Então vamos pra próxima. Arms wide open, I stand alone. I'm no hero, and I'm not made of stone. Right or wrong, I can hardly tell. I'm on the wrong side of heaven, and the right side of hell. Olha só, enviado pra nós diretamente pelo arroba Zabin Coaching de Diboísmo, é o nomezinho dele. Bom nome. Polícia atira em casal de Arlequina e Coringa em casa de swing por arma falsa. Olha lá. Casal antes de começar, eu já tenho que fazer aquela pergunta, Israel. O quê? O senhor já habitou uma casa de swing? Eu não, velho, tá louco. Sério que não? Não. Olha só, olha só, eu já? Você achava que eu tinha... Não, veja você, eu não vou falar, vou deixar pro MPB secreto mais distante. Incrivelmente, eu não falei disso no nosso 99 de putaria lá, hein? Olha aí, você guardou pro MPB exclusivo aí, pro MPB. Como MPB é importante. A gente tem que gravar essa porra, hein? Ah, gravaremos. Vai, o que que aconteceu? Mano, ó, a fotinha é boa já. A foto tá sensacional. Um casal fantasiado foi alvo de disparos de policiais australianos durante sexo por causa de uma confusão com arma de brinquedo. Veja mais da história bizarra. Tudo corria bem na casa de swing Inflation, na Austrália. Vou até procurar aqui no peraí. Belo aqui. Nome. Vamos achar o site. Ô, mas enquanto você procura aí, o casal tava com a maquiagem equivalente à do filme, hein? Olha os fanboys ficando loucos. Puta, você bota Inflation Austrália e só aparece matéria sobre a inflação do dólar australiano. Coloca swing, caralho. Inflation Nightclub. Ah, tá lá. Exato. Inflation Nightclub. Porra, é um site altamente anos 90, mano. Esses lugares sempre é, mano. Sempre uns puta site de bosta. Tu tá por dentro, hein? Aqui eu fui, eu entrei no site. Você acha que eu não entrei antes pra ver? E era mesmo estilo. Tudo corria bem na casa de um evangelho, isso aí. Na madrugada de último sábado, as pessoas se divertiam na festa com temática santos e pecadores. Os casais faziam sexo dentro do estabelecimento, 3 pontinhos, até que a polícia entrou em cena e mudou o destino daqueles que ali estavam. Por que o cara escreveu com esse rebusque todo aí? É. Aliás, mudou tá o futuro... Tá tentando fazer um storytelling foda, né? Pois é. Aliás, mudou o futuro de um casal em especial que estava vestido de Arlequina e Coringa. Quando Zita Sukis e Dale Owens decidiram se fantasiar para aquela noite, não imaginaram que um detalhe de seus trajes, uma arma de brinquedo, causaria problemas sérios. Isso foi um vacilo grande, porque qualquer pessoa que vai em festas, por exemplo, de Halloween, festa fantasia aqui na gringa, a gente sabe que você não pode levar arma de brinquedo, porque sempre dá confusão, sempre... Não, não vale a pena. Festa, mano, festa normal já vai dar confusão. Festa fantasia. Não, porque festa normal você não vai andar... Bem, eu digo festa fantasia, porque festa fantasia é o que... É onde naturalmente acontece esse tipo de coisa. Alguém... Não, mas se liga, a festa é normal dar uma tretinha, mano. Porque os caras vão beber, vai mexer com a mulher do outro. Você não tá entendendo o que eu tô falando, né, mano? Eu tô falando o seguinte, uma festa que você... Parte da sua fantasia seria uma arma, deixa a arma em casa, não leva. Dá merda, e tá aí a prova. Porém, às 3 horas da manhã, eles descobriram da pior maneira possível que era melhor ter deixado o pequeno assessor em casa. Isso porque, enquanto faziam sexo... Aí o editor botou sexo em negrito, não sei porquê. Olha, caso você não saiba... Foram baleados pela polícia, que se sentiu ameaçada pelo revólver de plástico. A festa que aconteceu na cidade australiana de Melbourne terminou com seus participantes em pânico, enquanto Elwins e Sukes, atingidos respectivamente no torso e na perna, pelo menos não foi na piroca, eram levados para o hospital. O casal, que não sofreu ferimentos graves ou capazes de colocar sua vida em risco, passa mas bem. Mas você vê que os caras tava mesmo dentro do personagem, né? O cara tava mandando ver com a arminha na mão, cara. Com a arminha na mão, pois é, que loucura. O policial chegou, o chefe Weagle chegou, olhou aquela cena e falou, atire e depois pergunta o que tá acontecendo. Caralho, que... Ah, os dois lados da mesma moeda. Segundo a polícia, os disparos aconteceram porque Elwins apontou a sua arma de brinquedo para as autoridades e se recusou a baixar a pistola quando solicitado. Mas que, o cara tava querendo morrer, né? O cara devia estar louco de drogas, ou de bebida, ou de vodka. É. Não, mas o cara bêbado não faz negócio desse. Isso é coisa ele tava tá... na loucura do Coringa mesmo, tô falando. Entrou no personagem, mano. Ele fez o que o Coringa faria, caralho. Lisa Hardman, superintendente da polícia, declarou que quando a arma é apontada para você nessas circunstâncias, o policial não consegue identificar se aquilo é um revólver real ou de mentira, é óbvio. E ainda adicionou que uma investigação será aberta para esclarecer o caso. O que, é que precisa ser esclarecido ainda? O cara apontou a arma para a polícia e tomou azeitona. Tomou pipoco. Os caras, os eleitores do Bolsonaro estão felizes com essa... nesse momento, eleitores do Bolsonaro soltam fogos. Aí, olha só. Por outro lado, a dona da casa de swing, Martha Tsamis, contou uma versão diferente para o mesmo site. O homem não estava segurando nada em suas mãos. Na verdade, ele estava em uma posição comprometedora com a parceira. Tava metendo. Fio terra, fio terra. Fio terra. O que é uma atividade normal em eventos como esse. No seu Facebook, Tsamis ainda detalhou alguns aspectos das festas que acontecem no seu estabelecimento. Esses eventos acontecem há aproximadamente 20 anos e nunca houve algum acidente. Os participantes costumam ser adultos. Costumam? Como assim? Caralho, costumam ser adultos, é foda. Calma, gente. Ô, dona Marta! Que porra é essa? Tá ajudando muito, é. O PR dessa mulher aí não tá orientando ela muito quem, bem, quem mano. Vai ser preso é essa mulher aí. Como assim, cara? Costuma. Costuma ser adulto. De vez em quando, a cada 15 dias, vem umas crianças aí. De vez em quando. Uns adoles. Caralho, como assim, porra? Tipo, costuma. Que aparecem fantasiados e se envolvem com as fantasias de sexo das outras pessoas. Uma das condições da entrada da casa é justamente apresentar os trajes e acessórios para a equipe de segurança. Ah, é legal que um dos links relacionados dessa matéria é... Leia também. Em busca de prazer sexual, homem introduz 15 agulhas enferrujadas... no seu pênis. Ai, mano, melhor não clicar, não. Deixa quieto. Eu cliquei, já era. Nossa, tem a foto do raio-x e tudo. Não, caralho. Ai, ai, caralho, deu um negócio ruim no bucho aqui agora. Ah, tem a foto das agulhas. Ai, cacete. Não, falei pra não clicar, mano. Nossa, eu vou fechar, fechei. Nossa, tem comentários post aqui, ó. Tem um comentário, ó. O Glauton Malone. A polícia que estava errada. Quem é que vai na casa de swing sem estar com a pistola e ponto de bala? Ai, caralho. O outro cara comentou, ó, o problema é que ele não abaixou a pistola. Exatamente. Eu pensei nessa piada, mas eu achei que era muito óbvio. Só um cretino, mano. Sou o cavaleiro, sou o rei da campanha. Bote esse corno pra fora de casa. A bancada mais dançante do Rio Grande. A última notícia aqui do dia é enviada pelo amigo Gabriel Gomes, @gominhos no Twitter, com dois S. Porra, essa maior galera mandou, mano, é que ele foi um dos primeiros. Assaltante discorda de comparsa que atirou em vítima e o mata em tentativa de assalto. Caralho, o assaltante mandou o bandido bom e o bandido morto tipo, e tipo, a gente vai, a gente... Vamos ler, mas eu acho que foi isso, tá ligado? Vamos ler. Eu mas... tô pensando bem. Eu acho que foi isso. Tipo, eu e você vai roubar, a gente treta e aí eu te mato. Porque, né? Não, a gente combinou que não vamos atirar em ninguém, eu atirei alguém. Aí você fala, filho da puta, aí me dá um tiro. Começa, mano, é muito, sei lá, porta dos fundos, tá ligado? Eu acho que foi isso. É porque um dos assaltantes era eleitor do Bolsonaro. E ele falou assim, não. O outro gostava de John Willis. Exatamente. Aí começou a briga. O cara foi assaltar, bandido bom, bandido morto. Mas você é um bandido, filho da puta. Aí os caras começaram a tretar. Uma mulher foi baleada na porta de casa durante uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo na noite de domingo. Pô, Zé Hélio, uma vez tentaram me assaltar lá. Não, durante o ocorrido, os postos criminosos trocaram tiros entre si e um acabou morto. Mano, os caras... Caralho, ele matou! Peraí! Eu nem vi. Ah, não, tá certo. Mata em tentativa de assalto. Caralho. Sim. Mano, o Brasil tá no nível. Aí, calma, né? Eu tô falando. Pros bolsonaristas. Esse cara é o herói, então? Porque ele matou um bandido. Não é, ele. E aí, como é que... Exato, esse é o tipo de situação que tá tela azul no... Deu bug. Não tem. Como é que... Ai, caralho. Por volta das 19 horas de domingo, Andréia Rodrigues, de 45 anos, reunia-se com amigos e familiares na porta de sua residência na rua Alexandrina Pereira Novaes, na Vila Nova Pauliceia, para um churrasco. Porra, churrascão de domingo é o clássico, hein? Dois homens armados abordaram o grupo de moto para tentar roubar os celulares. Mano, é easy. Com certeza aí no Canadá não tem essa cena, mas dá uma levantadinha na notícia aí, por favor, e vê a foto. Você vai ver a seguinte cena. Uma mesinha daquelas mesas de festa e os banquinhos e uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Ou seja, essa galera tava fazendo churrasco na fucking rua. Para quem quer que passasse e visualizasse, tá ligado? Isso aí eu te garanto que País pelo Mundo não é uma cena que vai rolar. O cara até faz churrasco, mas é no fundo da casa dele ou no máximo no quintal dele, tá ligado? Não na rua pública ao ponto que qualquer dois meliantes pode chegar de moto e abordar a galera. De acordo com a polícia militar, houve uma reação de um dos presentes. Em seguida, um dos assaltantes disparou e acertou a Andréia na cabeça. Caralho. O outro criminoso discordou da ação e os dois começaram a discutir. Mano, tem que rir pra não chorar, maluco. Ai, que país. Puta que pariu. A biga... Pensa você tá lá de boa na churrasquinha. Pá. Aí, chega os meliantes de moto. Aí o meliante atira no seu amiguinho. Aí você fala, caralho, meu maluco, que porra que é essa? Aí os caras, em vez de fugir ou sei lá o que, começam a discutir entre eles e briga e um dá tiro no outro, tá ligado? Que porra é essa? A briga corporal transformou-se em troca de tiros. Um dos assaltantes, Gustavo Luna, de 20 anos, foi encontrado morto próximo ao local e o outro, Kaique Delgado, de 18 anos, ferido. Aí, dois adoles também, não sei. Ah, valeu. Então, peraí, não, tô tentando entender aqui. Não, cara, é isso que você falou. Eu tô tentando fazer reconstituição, então peraí. Eles foram lá assaltar a mina. A mina lá. A gente chama de mina de 40. Vou assaltar a galera. Vou assaltar. Tava tendo churrasquinho ali honesto, domingo à noite, pau, os caras em vez de assistir Faustão, tava na calçada fazendo churrasquinho dos brother ali. Que eu diria aí, que é melhor. Sim, também acho. Domingo à noite não deve passar muita coisa boa na TV, não. Aí, os meliantes chegaram de motocicleta. Provavelmente uma CG. Para roubar. Com a intenção de você, certamente era. Ou uma mobilete. A intenção não era participar amistosamente do churrasco. Era extrair e dar a paz do Senhor aos irmãos da igreja. Era subtrair os xing-ling lá dos caras. Não era falar de Jeová, porque os caras de Jeová passam cedo, não passam domingo à noite. Aí, eles queriam subtrair, exatamente. Subtrair os celulares e carteira, enfim. Ou, de repente, um pedaço de carne da galera que tava fazendo churrasco. Aí, né, alguém falou, que porra que é essa, vagabundo? Não vai roubar nada, não sei o quê. Aí um dos assaltantes picou-lhe um tiro, headshot, na cabeça da mina aí. Andréia, Rodrigo... E ela viveu, né? Ela sobreviveu. Felizmente. Só que aí o outro cara falou, mano, que porra é essa, cara? Que você tá fazendo, vagabundo? A gente aí combinou que não ia ter tiro, que não ia ter violência. Exato. E aí eles começaram a tretar entre eles. Ou então a gente tá dando muito crédito. De repente ele ficou com raiva porque ele queria matar alguém primeiro. Ele falou, porra, o combinado a gente tirou ele no zerinho 1, no paro ímpar. Eu que ia passar o fogo na véia e você deu o tipo, filho da puta. É, a gente tá dando muito crédito pra vagabundo, pode crer também. Tá dando muito crédito pro vagabundo. Vagabundo, boa, vagabundo morto. Bolsonaro 2018. Pega pra criar, caralho. Vai fazer churrasco então, pô. Vai pra Cuba, filho da puta. Não há informações se o que sobreviveu foi ou não o responsável pelo tiro inicial. Ó, os caras identificou os vagabundos. Provavelmente eles estavam com o RG, porque deram até o nome e a idade ali. Mas não se sabe ainda qual dos dois que começou a treta. Se foi o que tomou o tiro ou se foi o que deu o tiro. E nunca vamos saber, porque o cara que viveu vai dizer que não foi ele, né? Pode crer. Durante o ocorrido, outro presente, um decorador de 40 anos, foi atingido na mão e levado por um familiar para o hospital Bartira, em Santo André. Porra, levaram o cara pra longe pra caralho. Andréia foi levada em estado grave por um dos presentes. Tá preocupado com o Uber dele? Como é que é isso aí? Lógico, mano. Pô, na Baia ZL ali tem outros hospitais, mas tem que salvar o cidadão. Mas não foi no hospital. Ah, não foi pro hospital, sim. Foi pro outro hospital. Andréia foi levada em estado grave por um dos presentes para o pronto-socorro do Hospital Estadual Vila Alpina e depois transferida para o Hospital Paulo Saboia, no Jaraguá. Para o acompanhamento de... Jabaquara, lê direito, filho da puta. Caralho, de Jaraguá, o cara vai inventando. tu leu as primeiras duas sílabas e foi no chute. É, vai completa, foda-se. Depois reclamar do texto ainda. O assaltante também foi levado para a polícia para PS Vila Alpina. O estado de saúde de nenhum deles foi informado. Caralho, os caras do postinho não querem falar. Já deram sumiço no vagabundo. O caso foi registrado. Quando chegar a polícia no dia seguinte pra fazer o acompanhamento, o quê? Não veio ninguém aqui, não. Fez de nada, não. Assalto ontem, churrasco? Bandido se matando? Não de nada. Turno. O delegado... Ai, caralho, mano. O caso registrado no 69º Distrito Policial de Sapopemba, como roubo seguido de morte e apreensão de objeto e veículo transferido para o Departamento de Homicídios e Proibição de Pessoa, DHPP. Também não temos comentário. Pô, o UOL, mano, esses caras têm que deixar a turma comentar, caralho. Os caras não estão cortando nós hoje, né? Não sei como não tem comentário aqui, bandido bom, bandido morto. Nem que seja eles mesmos se matando, tá ligado? Tá valendo, tá valendo. Bolsomitos 2018. Caralho, você viu a fotinha do casal casando? Aí tava assim, casal casando, né? Não, vai ser três pessoas, caralho. Era um casamento, aí tava assim, o casamento é em 2017, mas é Bolsonaro 2018. E os dois com a plaquinha, mano, muito vergonha alheia, caralho. Vai se fuder. Ai, caralho, é isso? Não tem... os caras... Hoje foi fraco de comentário, não é verdade? Não tem comentários, é. Mas tem aqui, ó, tem alguns, só não teve tantos. Tem nessa notícia? Não achei, não. Tem, pô. Baixa aí. Tá aparecendo aqui, 20 comentários. Mano, pra mim, tem internet aqui. Caralho, mas olha o comentário aqui, a gente não percebeu isso, um comentário. Você falou, não há informação se o que sobreviveu foi ou não responsável pelo tiro inicial. E o que está dizendo o título da matéria? O título da matéria diz: assaltante discorda de comparsa que atirou em vítima e o mata em tentativa de assalto. Então, aqui eles não sabem qual dos dois que atirou. Tá contraditório. Tá contraditório, porra. Não, por quê? Eles não sabem qual dos dois que atirou. Cara, ó, assaltante discorda de comparsa que atirou em vítima e o mata em tentativa de assalto. Ou seja... Mano, quem... tinha tá dois vendo? Elementos, o elemento A e o elemento B. Velho, lê a chamada. Alguém atirou, mas eles não sabem qual foi, cara. Não foi alguém, foi o cara que sobreviveu, porra. Assaltante discorda de comparsa que atirou em vítima e o mata. Ou seja, foi o comparsa que atirou. De acordo com a chamada. Ele sobreviveu, pode crer, a chamada tá confusa. Só que lá embaixo caralho. Fala que não sabe quem foi, porra. Sim, não fizeram um bom trabalho investigativo. Um abraço pro amigo Teste, que nos chamou, nos trouxe sua atenção. Olha lá, o Mário Cambui, o que, é que ele falou aqui? Até bandido não suporta mais as ações que a pena de morte está liberada. Já li esses comentários. Esse mesmo comentário eu já li 400. Esse aí tem toda notícia, não adianta. Não precisa nem procurar muito. Pode crer, mano. Você colocar lá, sei lá, cientistas encontram a cura do câncer. Vai ter esse mesmo comentário. Exatamente. Bandido bom, bandido morto. Que câncer no caralho. Curar o câncer não vai acabar com a violência. Ai, caralho, mano. É isso? Evandro, se o cara ouviu o nosso programa aqui, nosso programa de semanal de notícias, e ele gostou, onde é que ele pode encontrar mais desses? No seu glorioso sitezinho na internet. O seu Evandro aprendeu a URL. Ó, vamos lá, hora do teste. hbdia.com/podcast, sem o S no final. Aê! Aê! Parabéns, caralho! Agora toda vez que eu vou falar, eu abro, rapaz, pra já conferir se tá certo. Ele dá aquele enrolada, dá aquele... você acha que eu falei? O seu sitezinho antigo, eu tava fazendo o quê quando eu falava isso? Mas isso, além de entrar lá, ver pô, textos, testículos que você faz engraçadinhos com os títulos da notícia, com o nome da galera que envia e tudo mais. Exatamente, as piadinhas, as custas de quem mandou a mensagem pra nós. Para que... Pô, no último tá aqui. Depois dessas tentativas de golpe de Estado, por causa do outro lá que eu gravei sem você... Ah, exatamente, você tá vendo aí, né? Foi ou não foi o golpe? Veja você. Eu acho que se o cara ouve o podcast, mas ele não lê a descrição do programa... Ele tá perdendo. Tá acompanhando só metade do conteúdo, porque tem as piadinhas, tem as fotos, tem o mapa, tem um monte de coisa. E é legal justamente porque ele vai ler e vai falar, caralho, que porra de notícia é essa? Aí ele vai ouvir a gente lendo a notícia e comentando exatamente, sobre aquela notícia. Exatamente. Então é o combo. Agora, Evandro, uma coisa importante pra mencionar, esse programa só existe por causa de uma coisa. Dinheiro move o mundo. Dinheiro e sexo, veja você. Agora que o Luiz tá solteiro aí, principalmente. Ixi! São as duas coisas que movem o mundo. Você acha que eu faço... Mano, eu não faço mais nada nesse mundo se não for por essas duas coisas. Você acha que o Tesla tá preocupadão com o carro elétrico mesmo? Salvar, mano, a natureza, o caralho. Você quer dizer o Elon Musk, né? O Tesla morreu, você sabe. Não, o Tesla morreu nos anos... Você entendeu? Isso é tipo falar o Windows se referindo ao Bill Gates, tá ligado? Tá certo, vou deixar passar. O Chris Rock, ele falava que, né, sexo é o que move tudo, né? E se um homem pudesse trepar numa caixa de sapato, assim, numa caixa de papelão, tá entendendo? Aquela caixa. Imagina a caixa de papelão de uma, sei lá, de uma geladeira. No sapato é muito pequeno, porra. Ah, não sei o que você quer fazer, mano. Se você pudesse transar dentro dessa caixa, o cara não comprava uma casa, entendeu? Caralho, pode crer. A caixa é o suficiente, beleza. Tudo que você faz na vida, o carro que você compra, o apartamento que você comprou aí, as roupas que você veste, se exercitar, comer direito, ser gente boa com as pessoas, sair, socializar, ouvir podcast, tudo! No final da cadeia... O cara ouve MPB porque ele fica sabendo das notícias engraçadas, ele fica sabendo dos comentários espirituosos sobre essas notícias. E aí quando ele tá no rolê, ele chega na mina e ele fala, pô, você sabia aí que pô, o cara foi assaltar a galera lá no churrasquinho e aí ele ficou com raiva e deu tiro na... Pode tá crer. Entendendo? É, e esse é um dos motivos. E aquele casal tava fantasiado de Coringa, ele queria tomar o tiro na casa do swing. Pô, e aí deu uma merda, a polícia chegou lá. O cara quer chamar a namorada dele por causa do swing, tá ligado? Mas ele não sabe como introduzir o swing na conversa, olha aí, ó. Exatamente, olha aí, quebra o gelo. Ai, o MPB é foda, mano. O MPB, a gente tá prestando um serviço social. Sabe o que eu queria saber? Se a gente já conseguiu fazer algum casal, mano, será? Porra, minha mãe, deixa a pergunta aí, vamos perguntar lá no grupo. Olha, falando em grupo, dos padrinhos, Evandro, a gente enrolou pra caralho. Se o cara gosta do programa e quer que ele continue saindo, quer ser prestigiado, tendo acesso ao grupo dos padrinhos, quer ouvir o MPB bônus que a gente vai gravar essa semana que vai sair pros padrinhos, o que que a pessoa tem que fazer? Vai sair no Natal, no ritmo que a gente tá, mas a gente vai gravar. A pessoa tem que acessar padrim.com/ o melhor podcast do Brasil. E, mano, não tem valor mínimo, é o que a gente fala. Se cada um chegasse com R$1... Puta que pariu. Só gravava essa porra todo dia. O MPB virava diário. Se todo mundo hoje... Caralho. Desse R$1, era diário. Foda-se. Porra, mas sem dúvida, mano. Sem dúvida, já pensou? É, então, cara, como a gente fala, qualquer valor, R$2, R$5, R$10, o que seja que o cara conseguir dar por mês. Porra, teve um cara que, felizmente, eu esqueci o nome dele, porque muita gente manda reply no Twitter. Mas ele perguntou o seguinte, se eu for no Padrim e quiser pagar pra vocês o anual, vocês me deixam no grupo o ano inteiro? Mano, lógico. Tipo, ele queria saber se ele pode ir lá e gerar um boleto maior, tipo, sei lá, vamos imaginar que ele vai dar R$5 por mês. Aí ele entra lá no Padrim... Ele já calcula o ano inteiro. É, tipo, ele geraria um boleto de R$60, tá ligado? E paga um mês R$60 e já era. Se o cara achar que é melhor fazer isso, pra gente é independente, diferente. O dinheiro vai vir de qualquer jeito, entendeu? Exatamente, então, mano, tá? se não, não precisa passar fome, se vai atrapalhar o seu... Você é universitário aí, tá fudido, tá desempregado e o caralho. Vai atrapalhar a seu planejamento financeiro, né? Foda mesmo. Mas, mano, se dá pra tirar R$5 por mês, ajuda a gente para caralho. Que o Easy fala toda semana que só existe por causa do padrinho e não é mentira. A gente não é exagero, não é mentira, não é, mano. Sim, a gente facilmente estaria fazendo outras coisas que dariam grana, ou até que não dariam, mas que, mano, é melhor do que ficar gravando podcast pra não ganhar nada. A gente já, já passou dessa fase, tá ligado? Eu prefiro ficar jogando FIFA. Agora tem conta pra pagar, agora tem... Puta que... Porra, põe conta nisso, nem fala, mano. Chegou o primeiro... Agora eu tô solteiro, tem que levar as minas pra sair, tem que... Mano, puta não, merda. Você ainda tá bom, que você tá levando as minas pra sair, ou que chegou o primeiro boleto do consórcio aqui, filhão? Vixe. Quase dois pau. Aí como é que paga? Caiu da bunda na hora. Pois é. Então, mano, se não te atrapalha o seu planejamento financeiro aí e tal, você consegue tirar R$5 por mês, ajuda a gente pra caralho e a gente quer continuar com o programa. O programa continua aí. Exatamente. Não, vira uma via de mão dupla, né, mano? O cara gosta de ouvir a gente, gosta de ouvir de ir pro trabalho, ouvindo o MPB, gosta de ir pra academia, sei lá o que ele gosta de fazer. Se ele gosta, ele quer que continue e ele tem a condição de pagar, digamos assim, R$5 por mês, cara. Não, isso dá o quê? Dá outro... R$5 é bem... Dá um copo d'água no McDonald's? Nunca tomei água no McDonald's, não. Mas aquele copinho de água mineral? Big Mac deve custar uns 25. O Big Mac número 1 deve custar uns 25. Caralho, complicado. Mas é assim, vá lá no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Contribua, ajude a financiar nosso trabalho. Ajude o Evandrinho a pagar o apartamento dele. Me ajude. A comprar frango pra ficar maromba. A comprar frango pra ficar bacana pro Tinder. Cara, Tinder é um lixo. Vamos falar do Tinder. Mano, a gente nosso programa. Evandro, essa semana, tô de putaria não. Essa semana eu vou estar de folga. Vamos gravar o MPB especial. Putarias. Então, mas eu sei bônus que eu aqui, ó. Só pros padrinhos. A meta de episódio bônus tá longe de ser atingida ainda. Será que a gente grava e não solta, então? Como a gente faz? Vamos gravar e deixar. Vamos gravar e deixar. Soltar só teasers. Teasers de 20 segundos. Pronto, perfeito. Tá, vamos gravar e a gente solta teasers. Ótimo, excelente. A gente grava uma hora e solta teasers até quando atingir a meta, aí a gente solta inteiro. Caralho. Perfeito. E vou além, eu acho que nesse bônus aí a gente devia chamar padrinhos também. Porque eu tô ligado que os padrinhos têm os padrinhos da putaria. Tem histórias, tem boas histórias. Ou no mínimo ler histórias, a gente pede pra eles mandarem pra gente no chat as melhores histórias. A gente lê que bota musiquinha erótica por trás, tá ligado? Caralho. Faz, como diria o Júlio de Filho, faz todo o mise-en-scène. Sim. Dá pra fazer um podcast da hora. É isso, vamos. Então, beleza, é isso. Até. Até semana. Vamos plagiar o Jurandir Filho mesmo. Sim, na cara dura. A gente não tem, né, a saída, a despedida oficial. Teoricamente é até semana que vem, mas tamo aí, né? Na melhor hora. Então, pode ser. Até semana que vem. Tchau.